dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom. Eu tô sabendo que elas gostam mesmo dessa daqui, ó. E vai descendo devagarinho, caqueado. Bora, e vai descendo, desce, desce devagarinho. Desce, desce. Bora, Tarcísio. Chama essa galera que tá com a gente curtindo hoje na quadra do Benzão. Nossa amiga Gleice, Felipe da Caju, Cidinha, Bochecha, o Wesley do CDB. Confesso, me apaixonei. Vai descendo devagarinho. Quando vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Ainda tá aqui, engraçado. Confesso, me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso, que quando nós deixamos uma vez. Vai que vai que vai que vai descendo. Vai quicando. E vai descendo devagarinho. Sentando, jogando a bunda. Vai tentando, quicando. Sentando, é o pique. Vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai quicando. Vai tentando, vai quicando, jogando a bunda. Vai quicando, vai tentando, vai quicando, jogando a bunda. Já te falei que eu não presto, Kiko, nós é sem massagem. O meu nome tu conhece, sou bagulho doido. Sacanagem. Vai, vai descendo devagarinho, vai quicando, vai. É o pique, a morena tá que tá, o Felipe tá que tá, então vai vir pra cá. E a Tayane, encostando, e vai chegando devagarinho. Jogando a bunda pro ar. Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei. Tá certo? Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso, que quando nós deixamos uma vez. Vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai. Vai quicando. Tentando. Nosso parceiro Felipe, ele Dieguinho também. Um abraço aí pra você, meu amigo. Seja bem-vindo, sinta-se à vontade. Obrigado pelo carinho. E o Michel do Rock. E a gente vai girando tudo, palma do Benzão. O nosso animal chegando. Te prepara que hoje tem, maninho. Aquela parada que tu dá valor. Nunca, hein? Eu já tô se dando bem, maninho. Vai pegar uma surra hoje. Curra. Surra de shark. Nosso parceiro Xandinho. Um abraço pra vocês, Xandinho. E aí, a sua primeiríssima. E a morena. Hoje tem! Deixa aqui pra nós aí, Tarcísio! Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou. Te rasca, desgraçada! Você, Xandinho! Sempre fui guerreira, mas foi de primeira. Me vi em defesa, coração perdeu a luta, sim. Adeus, bebedeira. Nosso parceiro DJ Hildo também. Um abraço pra você, maninho. O cara que arrebenta aí no Interlã Paranhense. Marcando presença. Obrigado a você pelo carinho. Vou te dar canseira, quero do início até o fim. E fixa a olhar, fico a te olhar. Vou te falar, fui a lona com você. Tá começando a endoidar ali, ó. Se liga só no movimento, mano. Te amo, te amo. Essa seu bagulho doido. Bora nessa, meu parceiro Rildo! Defesa, coração, perdeu a luta, sim. O DJ do CDP que arrebenta. Só vive viajando, né, Band Show? É o cara que faz sucesso no Interlão Paraense, hein? DJ Rildo! Daqui a pouquinho você dá um alô aqui, viu, Rildo? Qual foi? Vou te falar, fui aluna com o seu. Seu amor me pegou. Você matou tão forte. Solta, Sujo! Só pra só, só pro Felipe também! Joga retaguarda, um abraço Felipe. É o Tuntiu. Bora começando o caceteiro, bora. Pediu pra parar, parou. E o nosso animal chegando na quadra do Benson. A galera vai chegando, dançando, curtindo. Que você tem pra nós aí, Tarcísio? Bora começar, bora começar, bora começar. Bora começar! Um, dois, um, dois, três, vai! O prateado, eu vou fazendo, o prateado, eu vou esquentando. Fazendo. E a gente vai esquentando tudo. Devagarinho, devagarinho. Devagarinho. Esquentando, esquentando. Bora, maninho. Bora, maninho. Prepara a contagem. Bora. Bora, maninho. Gira, gira tudo e tá girando, vai girando. Joga essa mãozinha, chama que ela vem, chama que ela vem, chama que ela vem, chama, chama, chama, já, chama, já, bale! Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando, rebolando na saúde. Rebolando. Vem novinha. Então joga o popô na pista. Então joga, então joga, joga. brasileira. Abre, abre, da tcheca, vai. Abre, da tcheca, ai. Abre, da tcheca, vai. Abre, da tcheca, ai. Abre, da tcheca, vai. Abre, da tcheca, ai. Abre, da tcheca, vai. Abre, da tcheca. Júnior Santorini. Bora, Tarcísio! Aqui é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. Deixa no batidão e vai deixando, deixa, deixa. E quem tá solteiro vai jogando esse bracinho. Joga o bracinho lá em cima, bate na palminha. 4, 3, 2, 1, e agora? Libera tudo! Esse é o DJ Extrem Sound, a Pitbull, batendo pesadão. Te manda dançar, tu dança. Te manda sentado, senta. Te manda dançar, tu dança. Te manda sentado, senta. Te manda dançar, tu dança. Te manda sentado, senta. Te manda dançar, tu dança. Te manda sentado, senta. Te manda dançar, tu dança. Te manda sentado, senta. Te manda dançar, tu dança. Te manda sentado, senta. Te manda dançar, tu dança. Eu disse, esse é o DJ, o cara que manda. Te manda sentado, senta. A vinha do papo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando, rebolando, tá rebolando, rebolando, tá rebolando, rebolando, tá rebolando. Olha o gol! Táxi aí do Providência, essa galera que a gente tem um carinho mesmo, mesmo. Um abraço pra vocês aí, a galera do Providência. Deixa na batida e vai deixando, deixa no batidão, a mulher que tá solteira, joga esse bracinho, bate na palminha, 5, 4, 3, 2, 1, agora! Pode avisar todo mundo que eu tô no águia blindado. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Eduardo do Donaide, eu tô no águia blindado. Reduzido, só pra mãe. Mais um transfício do Adivinha. Bebê Dieguinho Soares também, você, um abraço com muito carinho. Michel do Rock, Lalauzinha do Rock, Joga Digital. Bora, maninho! Bora, maninho! Tá gravando? Tá gravando? Você tá gravando, tá, Hildo? Lembrado lá, me mamando. Tá gravando? Tá gravando? A mãozinha lá em cima vai batendo na palminha, joga, joga, joga essa mãozinha, bate na palminha, bate na palminha e bate, bate na palminha. Tem alguém do Paysandu aqui hoje? Tem? Tem alguém do Paysandu? Alguém do Clube do Remo? Tem alguém do Flamengo aí? Tem? Tem alguém do Corinthians? Joga esse bracinho, bate na palminha, prepara na contagem, 3, 2, 1, e agora, já! Que saudade da minha ex, que saudade da minha ex, com ela não tem caô, é todo dia e toda hora, que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Rebolando, no caqueado, e o Tarcísio, mixando, tudo ao vivo, no... no 2, no 3, agora já! Nosso parceiro Filipinho também, Diego Soares, um abraço pra você, obrigado pelo carinho. Essa galera que sempre acompanha o Punch Show, lá na Praça do Alex, meu amigo DJ Anderson Boy! Só fã de show, o homem da cidade dos ETs tá aí com a gente, ó. Se não vou lembrar, você é a página virada. Estive no Brasil há um mês atrás de lá em Colares. Ser recebido aí por esse carinha, sobe aí, Muninho, sobe aí. Sabe que você também tem moral, viu? E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Agora vai pagar o que me fez sofrer. O nosso amigo Erodinho também tá aí com a gente, na manhã. Obrigado, Muninho, pelo carinho. Olha o Bandejão e o Tarciso! Tua galera tá aqui, então dá um alô pra tua galera, viu? Te apresento, Maninho! Eu não vou fazer isso, você vai fazer isso, beleza? Olha só, Bandejão! Viviane Batidão! DJ Betinho Isabelê! Claro que sim, Tarciso! A gente, na verdade, tem que dar moral pra quem dá moral pra gente. Nesse carinha é parceiro mesmo de verdade do Tarcísio e também do Punch Show. Nosso amigo DJ Anderson Boy, o cara que arrebenta aí também no estado do Pará. Jack, e aí, Anderson Boy? Rapaz, finalmente eu conheci o show da Extreme. Muito obrigado, meu parceiro de Punch Show, Tarcísio. Agora bem sumer, mãe, a galera cheia com certeza. Um abraço, meu parceiro William, tá por ali, William. DJ Lúcio, da Auto Nova Dimensão, tá por aqui também. Abraço pra você. Joga digital, meu parceiro, eu também tá lá. Abraço pra você, joga. Mas mete ficha aí, mete ficha aí. Pra te falar a verdade, eu não conheço quase ninguém hoje. Fala que a Pitbull tá tomando! Tá difícil te entender. Já não sei o que você quer. Brigas com o meu coração. Obrigado a você, meu parceiro DJ Anderson Boy. Esse cara é parceiro, arrebento e é sucesso também no estado do Pará. E um tremendo vacilão. Canta! Nunca está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que... O Johnny Mix tá com caralho aí, ó. Rapaz, vai chegar bombado em casa, viu, Maninho? Solta a voz, quem sabe, vai. Vou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho, me cuida do coração. Vou tirar o pé. A equipe, os docinhos. É isso. Sei que me amavas, mas não. Pastor Filipinho, Diego Soares, você. Um abraço, obrigado pelo carinho. DJ Lúcio, chega aí, mano. Chega, caceteiro, pode vir. Você não vai escapar não, viu? Nunca está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Nas mãos, você é a vida única. Cadê esse caceteiro? Amigo Lúcio, a galera do Espetacular, Nova Dimensão. Essa galera que a gente tem um carinho imenso também. Chega aí, Lúcio, caceteiro. Essa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar. É uma selfie pra cada, sem ciúme. Daqui a pouquinho tem tudo, Johnny. Quero pé dessa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só atração. Vou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Vou tirar o pé dessa relação. Bora, Tarcísio! Bora, Punch Show! Tudo beleza, pai Diego aqui na quadra, abençoa! A Pitbull arrebentando! E a galera do meu grande amigo Paulinho Silas, o cara que patrocina aí o Nova Dimensão também tá na área. Ei, Tarcísio, quero ver tocar a música do Nova Dimensão agora aí. Já tocou a do Mauro. Quero ver tocar do Nova Dimensão aqui, maninho. Quero ver, quero ver. Bagulho doido. E deixa na batida, deixa na batida. Segura na batida e põe do Nova Dimensão aí. Eu sabia que eu tinha que pegar agora. Tizinha! Uma batida pra ti. Vinha do Nova, do Nova. É, eu não acredito que ele não tenha uma música do Nova no repertório dele, Lúcio. Me decepcionou, tá assim? Vai liberando o som! E a galera que é gostinho hoje, aqui na quadra, Benchon! O show do meu amigo Benchon e o Tarcísio FDM Produções, sempre no apoio. Bora, maninho! Vai detonando, é com você, garoto! Vai, vai, vai, vai! Égua, Tarcísio, tá me devendo uma, viu? Rock, o amigo Joga Digital também dá pra ele. Fala, Joga! Léo Lanches! Fala, Léo! Um, dois, três, bora! O papai Maninho vai girando essa parada. A família Delvinha também. Um abraço pra você, Delvinha. E é docinho. Vinha Ferrelete, um abraço pra você. E o Tarcísio vai detonando tudo. Detonando desse jeito. Vai, vai, vai, vai, vai. Aguentar pro patrão. O Tarcísio não adivinha, não adivinha. É a letra mais difícil que existe na música. Vocês aí com muito carinho. E Tarcísio vai detona, detona, detona. Um, dois. Bota a mina pira quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota tudo nelas, vai. O nosso animal reduzido, assim, joga a manha. Devagarinho. Essa vai especialmente para todas as meninas que gostam de dançar e ainda chama as amiguinhas. Vai aqui pra frente pra tu ver como que é bom. Bota a mão na cintura e deixa aí até o chão. Vai, vai, senta essa bunda no chão. Vai, vai, a mãozinha lá em cima vai batendo na palminha. Joga, joga, joga, joga. Um, dois, três, joga. Senhor, senhor, senhor, senhor. E o Jorge doidando tudo!

Não te mete com o bichão que é rock doido. Por mais que eu quisesse, você é a minha paixão. Nosso amigo Lucas, da equipe Trinca. Voltando pra nós. Bora, Lucas! No furacão de som. Meu primeiro amor. Hoje eu vou curtir. Ciclone toca pra mim. No furacão de som. DJ Zedilson de Elso, seus melhores DJs. Bora, vai, bandido, e vai mexendo no HD. Só sei que é da reboçada. A vista bem embaçada já. Muito álcool na mente. Extreme Sound, a Pitbull. Quantas vezes eu te esperei, amor? Sozinho no meu quarto, aqui estou. Sofrendo com a saudade que você deixou. Até oito. Confesso que também senti essa dor. Agora já é tarde, pena que acabou. Acho que encontrei um novo amor. Diego Soares. Você estragou com meus sentimentos. Chegou os nossos sonhos quando nos abriu. Agora arrependido, diz que quer voltar. E a nossa história? A nossa história, o nosso amor se transformou. Sofrendo com esse sentimento, maltratou e feriu meu coração. A nossa história, o nosso amor, se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que machucou e feriu meu coração. Volta pra girar e o Tarcísio revirando o HD. Se toca. Sempre vamos lá. Só quero curtição. Com muita paz, com muita. É só avisando aí, gente. O nosso Natal aí confirmado. O nosso animal aqui na quadra do Benzão. A Extreme Saúde. Confirmadíssimo o Natal. E o Tarcísio vai detonar muito o som. Chegaram pra ficar. Seu coração já. Soares. Me apaixonei pelas Marias do Pop. Eu me encantei pelas Marias do Pop. Gira! Bora, vai, Tarcísio! Quero te encontrar e te convidar pra dançar comigo a noite inteira sem parar. É super pop som que vai detonar as melhores batidas pra gente se amar. Super pop som. Super pop, super pop, super pop som. Super pop, super pop, super pop som. Super pop, super pop, super pop som. DJ Juninho, DJ Ellison vão conquistar o seu coração com o cenário. Nossa patroa, aí de Pitbull. Oi, patrão do Tarcísio. Rock doido. Super pop, super. Cadê pop, o João, super hein? Pop, super pop, super pop, super pop. Fala, som. João. Super pop, super pop, super pop som. Super pop, super pop, super pop som. Bora, Mani! Essa é pro nosso parceiro Lúcio. Bora, Lúcio, caceteiro. Os Canibais. Sucesso. Sucesso. Galera do Espetacular Nova Dimensão. Eu te falei pra não se entregar. Não quero ver você se machucar. Canta. Procurando amor onde não há. O meu

você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo e sai com aquela sua amiga louca. E diz que o bom da vida é ser solteiro. E diz se adiantou alguma coisa. Procurar alívio passageiro. Nosso parceiro Júlio. Já umas quatro ou cinco bocas. Ele, o Felipe, beijos que também não tem gosto de beijo. E aí, Diego? Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Olha a confusão! Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Sabe se alguém perfeito que você tanto espera. Aí já era. Eu era. Já era. Eu era. Aí você se lembra que a gente se completa. E vai voltar pra mim se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você tanto espera. Eu era. Já eu era. Pediu pra parar, parou. Tarcísio, toca essa sequência que tá na hora, maninho. Vai girando, vai. E vai tocando. No bregaço. Um, dois. Bora, Lúcio. Vai dançando. Olha, meu amor, estou sozinho. Eu preciso de carinho. E o que eu quero é te amar. Pois é que esse brega está rolando lá no meio do salão. E o que eu quero é dançar. Quero, por favor, dançar contigo. Quero afogar essa paixão. Quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão. E a gente dá moral aí pra quem dá moral pra gente. Nosso parceiro DJ Elton já na área. E vai dar um alô pra galera aí. A gente dá moral pra quem dá moral pra gente. Fala aí, DJ Elton! Bora, Mani! Tá bem encabulado. Tá emocionado. Tá emocionado. Ele, na verdade, ele pediu pra tocar uma sequência aí. Mas só que infelizmente não dá hoje, viu, parceiro? Na próxima, você vai detonar. Tchá! A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar. Olha só, confirmado, viu? Eu preciso 23, 24 e 25. Meu amor, a nossa que estreme aqui na quadra do Benção. Meu carinho pra ela. É, meu bagulho doido. O meu calor. Vou dar todinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela. É só dela. É só dela. Só pra ela. Só pra ela. É só dela. É só dela. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. O meu amor. Dá meu carinho pra ela. O meu calor. Ó, Lúcio! Vou dar todinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela. Só pra ela. É só dela. É só dela. Só pra ela. Só pra ela. Bora, vai, bandinho. Vai girando, vai girando. Gira, gira. E gira. E gira, e gira, gira, e gira, e gira, gira, gira. Um, dois, três, vai! Já. Quero te falar do meu amor. Quero te falar dessa paixão que me devora por dentro. Que me devora por dentro. Você é bonito e sensual. Desperta o meu lado. Nosso parceiro Paulinho Silas. Um abraço pra você, Paulinho. Deixa aqui sem sucesso. O homem que dá um visual aí do Lúcio, é? Quero você. Ele que dá um visual aí no top. A gente quer. Aí no pelo do Lúcio. Por isso que ele tá assim, bonitão. Bora, Paulzinho, mulher. Você tem um brilho no seu olhar. E eu? Que me enlouquece. Eu quero mais é te amar. Okay, tira. Party people in the house.

parceiro Fasqueira, ele e o Beck também. Bora, Johnny Wicks! Blake! Agora, lindo de corpo! E aí, Rodolfo! Ele é o xodozão da galera, ele é o conquista povo do Pará. Ele é o melhor som da cabanagem, essa aparelhagem vai te agitar. DJ Nandy, o DJ da galera, é quem faz a festa pra gente dançar. É dos signos que estou falando, sou fera que vem te conquistar. Venha pra cá, vamos dançar, toda a galera. Tá dançando sem parar. Vem, meu amor, venha pra cá, daqui na pega. É os signos que agora vai tocar. Venha pra cá, vamos dançar. Quero final, né, Boninho? Agora comande toda essa galera que está aqui pra arrepiar. Te fala que já já vou trabalhar também, você, viu? Tem o som de alucinar. Vamos jogar esse saúde. Já é reta final, viu, Boninho? Com signos fazendo o melhor som da cabanagem. Ele é o xodozão da galera, ele é o obrigado, meu parceiro Joca Didal. Você é o primeiríssimo aí. Obrigado pela vida, pelo carinho. Os mototáxis também. Lá no Providência. Bora, vai do cacete. É dos signos que estou falando. São fera que vem te conquistar. Venha pra cá, vamos dançar. Toda a galera. Meu parceiro Johnny Mitch. Ele e o Lúcio do Nova Dimensão. Obrigado a vocês aí pelo carinho. É os signos que agora vai. Vamos dançar, toda a galera. Tá dançando sem parar. Vem, meu amor, vem. E o nosso animalzinho em reto final. Obrigado imenso pelo carinho. As equipes, fã-clubes também. Dia 23, 24 e 25. A gente tá de volta na quadra, abençoa. Ontem eu vi você em sonho, Ontem eu te beijei em sonho. Meu sonho é com você, aos meus pés, mas nunca te humilhar. Poder te tocar, sem sonho, meu sonho, e realizar, meu sonho de viver com você, ser sempre real. Nós estamos sempre acordados. Trabalhar amanhã. Vou aos limites. Vou aos limites. Vou aos limites. Mundo real, paixão de um mortal. Extreme Sound, a Pitbull, batendo pesadão.